324, desce para 25000 PES, ajuste no 0 no ONU, está autorizado a final do procedimento RNAV, a participação do senhor Vitor 366. Desce para 2500, no 0 no ONU, reporta no 366, 1170, após o TAP, voo e Serra Vitor 368, descendo para 4000 PES, ajuste no 0 no ONU. Pode TAP vai pro 368, descendo a 4000 com 1011, no 1970. Do RNAV, pista no 0 de Salvador, chama a torre no 895. Obrigado, 6270, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 1, autorizada a final do RNAV, reporta passando Serra Vitor 366. 2500, 2011, autorizado final do RNAV, chama passando 366. No 1170, inicia redução 1170, nós pega a aeronave da Oceané, 8 milhas à frente com 140 de ground speed. Redução 380, 170. 4, reporte a Vitor 372, com trem checado, altímetro no 0, no 1. 1 no 0, 1 no 1, afirmativo, vai reportado no 372. Lâmina 3, 1 no 3, agiliza as manobras para a decolagem. Afirmativo, 3, 1 no 3. Tem ali manter, pistão no 0, chinão 63 e no 3. Ali manter no 0, 63 e no 3. O 1888, apoio de Serra Vista 367, prossegue 366, descendo para 2.500 pés. Ajuste no 0 no 1, está autorizado a final do RNAV, reporta passando Serra Vista 366. Sim, ativa após 367, 366, vai reportar, 2.000, 1888. All ground control, 1-1.9, have a nice night. 1-2-1-9er. Senai 63, 1 no 3, vento 070 graus, 1 no 2, nós, 1 no 2, nós, autorizado a decolar, pistão no 0. Decolagem no 0, Senai 63, 1 no 3. Europa 081, turbo de táxi, Antiway Pro 1, vai a Alpha Juliet, gate 1-1. Vai a Alpha Juliet to stand 1-1, Europa 081. Torre Oxane 6224, Luciano Vito 372. Chamar 63, 1 no 3, decolou 5-2, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8, bom voo, boa noite. 2-0-8, 6-3, 1-3, boa. Salvador, boa noite, gol 1-1-7-0. Boa noite, gol 1-1-7-0, número 2 na aproximação, reporte Serra Vitor 372, com trem checado, altímetro no 0, 1-1. Reporte Serra 372, 1-1-7-0. Xené 6313, está sob contato radar, Tubal 360, após 2.000 pés, vou direto Leda, após Leda Mótima. 2.000 Leda, Leda Mótima, 4360, Xené 6313. Lute Arremai, 4.000 Cruz. Lute Arremai, 1.500 pés, via corredores, reporta outra vez Paripe. Reporta outra vez Paripe, mais. Rio 5972, a ser identificação, desça para 4.000 pés, via chegada bom. Após pelo, vou em Duna para final NDB Zulu, pistão 0. Riso de voo 330, saída Pulca, Jamaru. Decola pistão 0 com primeira curva à esquerda, transponder 5003. Controle 1-2-0, decimal 8-0. 5 autorizados para Recife, 330, apesar do 17. Puca, Jamo, Aru. Era com a esquerda, transponder 5003, controle 208. 330, 5 autorizamentos, está correto, 05, chame pronto. Está pronto. 2372, passar travado, gol 1-0. Gente, gol 1-0, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardo. Na 6224, solo 54, à direita, na Fox, solo 121, decimal 9, boa noite. Fox 219, 6224, obrigado, até já. É. Salvador, boa noite. Xenia 6224, livrando pela Foxtrot. Xenia 6224, boa noite. Autorizar ataques para a parte 1 no Vial com Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03. Xenia 6224. Tá visual a aeronave nacional da 10? Forte, no Serra Vitor 372, com trem checado. 372, reportará 1828. Zulu Charlie Mike no 1510, ajuste no 091, repórter visual Cono 7. Contra visual Cono 7, Mike. Bono 170, solo 56, direita Foxtrot, solo 121, decimal 9, boa noite. 219, boa noite. Solo Salvador, gol 1170, ligando a Foxtrot. Bono 170, boa noite, os ataques para Patuna, via Alfa Juliette, portão 04. 04, via Alfa e Juliette, gol 1170. Pouso autorizado, pista no zero, vento 070 graus, com 10 nós, com 10 nós. Pouso autorizado, boa noite, 88. Aguarde o azul 4980. Aguarde 4980. Bono 888, solo 59, à direita Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa noite. 29, boa noite. Salvo 1888, livrando a pista, boa noite. O 1888, ele está no ataque para 43 e Alfa Kilo, quando lá observa o sinalizador, remota a prevista 1 no Lima. Zulu Charlie Mike, está vindo Alfa, 1-7. Palmeiras, Zulu Charlie Mike, chame torre no 8, decimal 9-5. Chamar a torre no 8-5, Mike. Controle, boa noite, mano, 2-4-2, 1-9-5-5-5-5. Quem deu controle com o contato do... Boa noite. Viva ingresso final no 7, reporte na curta. Altímetro 10, 1-2. 1-0-1-2, reportada na curta, mãe. 5-0. Presente, vai ser a Vitor 367 para o final do procedimento do R9, pista 2-0 de Salvador. Gente, o senhor acionando a identificação, o centro Recife está ciente do seu contato com Salvador. 5972, desça para 2000 pés, o ajuste 1012, autorizada final do RNA, autorizada final do procedimento NDB Zulu, reporta na final Rio 5972. Aquilo, a primeira esquerda. 12590, alterna no 288. Falou no 888, só para informação, a carta aqui está errada para a gente, aqui está constando como Delta, a esquerda que é aqui. Não copiei a informação. A nossa carta aqui consta como Delta, essa taxa, por isso que eu perguntei. Pode o 4959 confirma o nível? 140. 140? Termo. Fez autorizado o backtrack, estacionando ali, frequência, boa noite. Saída coral, decola da piscina 0 com primeira curva direita, acione 0263 no transponder. Controle 120 decimal 80. No perfil da Coral Pista 10, Ivan 4002, né? 10 transponder e o controle 608. Fazer o 4959. 140 ao nível, transponder 0263. Saída Coral com primeira curva direita. Coral, primeira curva direita, pista 10, nível 140, transponder 0263 e o controle 208. Azul 4959. Azul 4959, cotejamento está correto, no passo 3, chame pronto. Confirma isso, alternativa, Salvador? Alterna, Fortaleza. 3605, autorizando táxi até o ponto de espera. Via Pátio no Índia, no ponto de espera, torre. 1-1-2, decimal 95, ajuste de altímetro no 02, segue a retaguarda do Embraer Azul. 30, até o ponto de espera, 1012, vai seguir Embraer Azul. Salvador, 4930 Azul, com 88 a bordo, autonomia de 2 horas e 20 minutos, alterando o material para o táxi. Azul 4930, autorizando táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre. 118, decimal 95, ajuste altímetro na 02. 02 Azul, autorizado até o ponto de espera, 10, via Índia. Torre 118, decimal 95. Salvador, 980, autorizado, alinhar e decolar. Estão no 0, vento 080 graus com 08 nós. Autorizado, alinhar e decolar, estamos 4980. Chave, tá 366. Aqui vai reportar o 366, deve estar 2.542, deve estar. Nova sessão estabilizada em NBZU. Estabilizada agora. Sete final da NBZU, torre 1895. 2995. 3305, mantém a posição. Salvador, boa noite, 975. Boa noite, Rio 5972. Continua a aproximação, guarda no pista livre, altímetro no 012. Aguardando 72, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus com 08 nós. Decola 09, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4980. Azul 4980, contato radar na decolagem, se você sair da Puca, transição Caju para o mesmo voo 350. Puca, Caju, 350. Gerando para Guarulhos, Jaguar de 4. 7-0, controle Salvador, sem identificação, dessa via chegada marca para o nível voo 050, ajuste ao altímetro 1012. Salvador, boa noite, ajuda 27-74, formação alfa. 774, ciência número 2, cópia, aguarde. Foram 2, a cópia, confirmar a saída prevista? Autorizado 080 graus com 08 nós. Passar 3 e a meia estabilizou, voo 246. Voo 246, chame torre 18 decimal, 95. 395, obrigado, Pedro. Autorizado, via peso Luno 0 Taubaté. Decolada 10, primeira curva à direita na saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5007 no transponder. Sente autorizado 320 para Guarulhos, a presumo 10, decola a pista destra na direita da El, Leda, Motiva. 128, transforma 5007, está 28, 5001. Saída da El, Leda, Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Da El, Leda, Motiva, graças. Chega para buscar acionamento. Tá. Ali mantém, ficha no 0, tá 3305, agilizando. Via Golf 677, decolada 10, curva direita, saída coral. 1208, controle, acione 0274 no transponder. Torre, boa noite, mano, 246. 246, continua aproximação, aguardando pista livre, com a Airbus da TAM, ingressando para decolagem imediata, pista no 0, altímetro no 0, 12. Aqui o taxista, para a 3305, decolagem autorizada, pista no 0, vento 080 graus com 08 nós. Pouso autorizado, pista no 0, vento 070 graus com 08 nós. Liga pouso, mano, 246. 3305, decolou 13, controle 1208, bom, boa noite. 08, obrigado, boa noite. Controle 3305, decolado, se escuta. 3305, contato radar na decolagem, sobre a via saída, fuga, transição Caju. Para o nível de voo 330. Fuga Caju, para o nível de voo 330. Fuga o 3305. São 3305, autorizado lá direto, Jamo. Jamo. 246, Solo 14, direita 219. Direita 219, deve estar bem. Boa noite, Solo 246. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, deve estar bem. Solo Oceania 6224. Firme? É o Oceania 6224. Oceania 6224, Aracaju autorizado via Golf 677, nível 190. Saída Conde, o código 5015. Decola da 190, curva esquerda. Controle Salvador 120, décimo 80. Autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 190, decola com a Conde, transponder 5015, decola da 10, curva esquerda, controle 20806224. Alinhamento correto, chame pronto 03. Câmara, 6224. Centro 980, chama agora o centro Recife no 26.85, caso negativo no 25.45. 26.85.4, boa noite. Gol 1970 está autorizado, procedimento terminar a pista no 0, separa 2500 PR, altímetro 1011. Repórter passando, ferro Vitor 366. Afirmativo, desce para 2500, 10 no 1, está autorizado a terminar a pista no 0. Gol 1970. Aguarde. 3305, chama agora o centro Recife no 26.85, caso negativo no 25.45, sobre o sítio voar direto da Caju ao mesmo, demorou. 3685, alterna. Secundário 125.45. 25.45, boa. geral 9973. Confirme. Federal 9973. 9973, Federal, autorizado ser a Bravo Charlie Foxtrot, via Peso 10, por Bárbara, Peso 1, nome e restante conforme rota. Nível de voo 360, saída da Euleda Motiva, decolada a pista 10, primeira curva à direita. Código 5005, controle Salvador 120 decimal 80. Positivo, autorizado com fins, a Pesulo 10 por Vaga, Pesulo 16, 360, Bael, Leda Morte, a pista 10, primeira curva à direita, o transponder 5005 e o controle 120 decimal 8. Federal 9973, protegimento correto, chame pronto, 43. Vai chamar. Oi, boa noite, eu vou 1970 a uma milha do 373. Vou 970, autorizado por pista no 0, 080 graus, 109, ajuste no 0, no 1. Gente, de Vipuso, pista no 0, vou 1970. Vou 970, informo que após o pouso, tem que fazer um backtrack na pista, na área de giro, devido a uma praticabilidade da Taxiway Alpha, devido ao pavimento degradando, vai ter que fazer o backtrack na área de giro, livrando a Taxiway Delta, ok? Gente, executa o backtrack livrando a Delta, eu vou 970. Estacionamento, Xenero 6224. Xenero 6224, autorizado para o feedback, chama o táxi. Está autorizado para chamar o táxi 6224. Controle Salvador, sem intensificação dessa via, chegada a Mare para o nível de voo 050, ajuste altímetro 109. Bom, no 868, autorizado direto para. 970 no solo 27, Paytrack autorizado, reporte livrando na Delta. Vai reportar livrando via Delta, gol 970. Uno 34 autorizado Maceió, Serra Brava, Maitosca, via Ampers Luna 7 horário, restante conforme o rato do plano de voo. Nível de voo 350, saída Puca, Jean Maracaju, decola pistona 0, curva à esquerda, o código 5026, controle Salvador no 20, destino 90. Oi? Afirmo, em frente, parte 3, Uno Romeu. Em frente, obrigado, parte, obrigado. Treinamento correto, chame pronto, portão 02, gol no 134. Salvador, Lázaro 4959, para o Fidec, acionamento. 4959, aguarde o número 1 no setor, porém, aeronave ingressando pátio 3, então, aeronave da Gol. Sim, está aguardando, Lázaro 4959. Para o táxi, Oxané 6224, 112 POB, 1h59, Salvador. Para o táxi, até o ponto de esperada 1-0, 2 Salvador, 1-8, 1-9-5, ajuste do altímetro 1-0, 1-1, Oxané 6224. 1011, livre táxi, ponto de espera 295, 6224. 9 Salvador, o general... 9973, Sideral 9973 é o número 2 no setor, aguarde. E o 5974, autorizado Guarulhos, Serra Brava, Golfo Romeo, via Peso 1-0, Taubaté, o restante conforme o rato do plano de voo. Nível de voo 340. Saída da El, Leda, Motiva. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. O código é o 5021. E o controle Salvador operando na frequência 120, decimal 80. E o 5974, cotejamento correto, chame pronto, 612 Lima, parte 3. Federal 9973, autorizado, se tiver acionamento, chame táxi. Sim, Solo, azul 5001 no gate, 8 para posicionamento. Azul 5001 no 08, autorizado, chame táxi. Cliente, 5001. Qual seria uma previsão para o Azul 4959? Azul 4959 foi preterido devido à performance. Aeronave da Sideral puxando no pátio 3, é um Boeing 737-400, efetuando uma saída com curvas convergentes à sua. Será o número 2 no pátio 3. 2 minutos para iniciar o pushback. Gente, 4959. Voo no 868 está autorizado procedimento aeronave, pistão no 0, se separa 2500 PEN, altímetro no 0 no 2, reporte visual consiste. 1012-7250, reporte visual no 868. Número 224, decolador 33, controle 120, decimal 8. 208, 6224. Guarda, após o início do táxi e liberação da retaguarda, autorizado para o feedback acionamento por parte dele. Decolador, táxi, seu sinal está autorizado, ele passava por lá. Imagem, saída Conde, tudo sem restrições ao nível 190. Conde, 190, sem restrições, 6224. Ciente, autorizado o táxi até através do portão 612, aguarda para prosseguir, seguirá como número 2 na retaguarda do Boeing 737-400 da Sideral. Torre 118, decimal 95, ajuste no 0-1-2, após o início do táxi da aeronave, segue como número 2 até o ponto de espera. Como número 2, está através da TRC. Oxané 6212, controle Salvador, sendo identificação de sua vez chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 0-2. Nível de autoriza para o editado? Autorizado, voador de Tato, Oxané 6212. Tato. 4 horas e 33. Federal 9973, autorizado o táxi até o ponto esperado no 0, torre Salvador no 8, decimal 95, ajuste do altímetro no 0-2. Até o ponto de espera, 2295, Sideral Aeronave 7. Contravessa 06, 0001, aeronave da Sideral iniciando o táxi, segue como número 2, até o ponto de espera, Torre Salvador no 8, 95, ajuste 12. Gente, segue como número 2, ponto Sideral, para o ponto de espera. noite. Geral 9973, ponte esquerda próxima. Geral 9973, boa noite, autorizado de área decolar, pista no zero, vento 090 graus, 08 nós. Marinha decola, geral 9973. 965, obrigado, senhor. Torre Salvador, muito boa noite, 68, passando 366, visual. Boa noite, 68, ajuste 10 no 2, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. 10 no 2, recordando autorização, boa noite, 68. Falou, Salvador, boa noite, 10 no 2, 5972, autorizado, Ceará Bravo Golf Lima, via UP November 857, Mossul. Nível de voo 360, saída Dael, Leda, Irume. Decola da 10, primeira curva à direita. O código é o 5012 e o controle Salvador em 120, decimal 80. Cortejamento correto, chame pronto para o pushback acionamento, parte 3. Rodorio 5974. 5974, número 2 no setor, aguarde. Salvador, o azul 2774 na 4 Lima, pronto para o estacionamento. Número 3 no setor, aguarde. Azul 2774. 4774. Pouso pistão 0, vento 090 graus, 09 nós. Senhores, pouso pistão 0, mano, 868. É, controle Salvador, boa noite. É o Azul 2534 para 150 com a Alfa. Azul 2534, controle Salvador, assina identificação dessa via, chegada Mari, para o nível de voo 060, ajuste de altímetro no 092. É 2 no 2, está autorizado o procedimento RNAV, pista no 0, do preparatório 500 PES, altímetro no 0 no 2, autorizado direto Ferra Vitor 366, reposta visual para a pista. Fotografa, pronto, 366, câmara visual, 62, 2500. Controle, muito boa noite, é o General 9973. General 9973, boa noite, contato radar na decolagem, sobre a via saída Tael, transição moto, para o nível de voo 360. Dael, mostra 360. Autoriza Dael da presente, ó. Autorizado, direto Lida, Federal 9973. Direto Lida, O 5001, outros aliás, mantém o pichão zero. Ali mantém o 05001. Salvador, Azul 4459. Azul 4459, mandei ponte cara. Boa noite, 68 no solo. Aos 4-2, libere no ataque Free Fox. libera na Fox devido à Alfa com obra entre a Delta e a Echo, libera na Fox, segue a Alfa, após ingressa a Echo novamente para prosseguir com táxi via pista. Ele vai liberar na Fox a próxima à direita, depois ingressa na Echo e retorna ao aviso. Afirma, mantenha a posição na Echo, aguarde para prosseguir com táxi via pista, ok? Mantenha a posição na Echo após livrar a Fox e Alfa, mantenha a posição na Echo. Ok, vai livrar na Fox, Alfa e manter a posição na Echo, boa noite.